chorar. É esse fel que você vive a destilar. É essa paga cruel que você me dá. Só o melhor meu coração te ofereceu. Você cuspiu no prato que comeu. E o mal que sou. Jamais eu não sabia que podia ser capaz de alguém pedir a mão e receber, depois vingar em vez de devolver. Dei o manto pra quem vai me desnudar, e em meu canto abriguei quem vai me expulsar. Eu te dei de beber. Você vai me envenenar. Dei um manto pra quem vai me desnudar, e em meu canto abriguei quem vai me expulsar. Eu te dei de beber. No mesmo copo você vai me envenenar. Mas o que me faz chorar? Você vai me envenenar. No mesmo tempo você vai.